O nosso tema de hoje é Missão dos Espíritas. Então até parece assim que os espíritas são pessoas diferentes. Nós sabemos que ao longo dos tempos, a humanidade ela vem, vamos dizer assim, sendo informada através de grandes avatares que já passaram. O maior deles, que nós sempre nos referimos, é Jesus. Mas ele sempre vem no momento em que nós estamos aptos a recebermos um pouco mais de entendimento. O próprio Jesus, quando vem, falou muito através de parábolas. Por quê? Por que será que ele falou dessa forma? Obviamente porque o povo, na época, não entendia a profundidade do que ele queria falar. Então, através de pequenas histórias que representavam o dia a dia daquelas pessoas, ele passava ensinamentos. E aí eles diziam, sim, é verdade, é bem assim que funciona. E essas parábolas, ainda hoje nós nos dedicamos a estudá-las, porque mesmo que as referências sejam daquele tempo, elas têm aplicação ainda hoje. Então, depois de Jesus, outros já passaram também, irmãos que nós chamamos de iluminados, né, porque conseguiram nos transmitir muitas informações. E um desses tempos, onde nós tivemos muita dessas informações, foi ali nos anos de 1850, quando o Espiritismo, através dos Espíritos, chegou até nós de uma forma mais contundente. A humanidade toda também é demais, né? Mas vamos dizer assim que uma grande parte sempre acreditou numa vida após a morte. Tanto é que nós rezamos para os nossos falecidos, se estivesse extinguido, nós não faríamos isso. Mas não entendíamos como que funcionavam essas questões. E ainda ficava aquela questão assim, mas será que existe mesmo a dúvida, né? Porque não temos nenhuma prova. Então os Espíritos vieram, nos trouxeram várias informações que podem ser comprovadas através do estudo, através da observação, através de várias maneiras de chegar a essas conclusões. E através, então, dessas palavras que nos chegaram, eles nos trazem uma confirmação da vida após a morte, porque estávamos se manifestando, uma confirmação do processo reencarnatório, de que não somos espíritos de uma encarnação, não somos novos, somos eternos, com vidas anteriores e que teremos vidas posteriores, e que através de tudo isso existe uma lei muito grande que explica muitas coisas que acontecem, que é a lei de causa e efeito, que alguns chamam de lei do karma, mas é lei de causa e efeito. Porque para toda a consequência inteligente, e nós observamos coisas acontecendo a todo momento, inclusive quando esses espíritos se manifestaram, nós percebemos mensagens inteligentes. E qual a origem disso? Será que aquele médium que estava recebendo, ele tinha conhecimento para transmitir para nós? Então se começa a estudar de uma forma bastante didática e séria, e assim surge o Espiritismo, esses efeitos e essas causas que produziam esses efeitos. Aí se começa, então, a elaborar. Quando se fala de missão dos Espíritos, dos Espíritas, nós temos que fazer até um parênteses, né? Porque o que é Espírita? É um termo, vamos dizer assim, bastante pesado, porque não é por eu participar frequentemente há vários anos de uma casa espírita, estudar, que eu me considero um espírita, porque eu não tenho as qualidades que ele fala que devem ter os espíritas tratados no livro, mas, assim como vocês, eu também estou buscando um aperfeiçoamento moral. É isso que nós estamos fazendo a todo momento. Porque nós percebemos que nós falhamos em várias questões. Que a vida nos pede algumas coisas e nós não temos a capacidade ainda de agir diferente. Todos os dias acontece isso. Então, quando eu falei de vida após a morte, de reencarnação, de lei de causa e efeito, através desses estudos a gente começa a questionar não o que está fora, mas o que está dentro. O porquê, então, que nós continuamos, ou eu continuo, agindo de uma mesma maneira, se eu sei que a resposta daquela atitude não vai ser agradável, e ela vai ser, ela chegará. É uma matemática. Aquilo que nós fazemos gera uma consequência, não só para os outros, principalmente para quem faz. Hoje, e vocês são testemunhas disso, a questão física, ela é muito mais rápida de acontecer. Qualquer coisa que nós fazemos, nós já temos uma resposta orgânica. Muito rápido. É uma dor aqui, é uma dor aqui. Da onde vêm essas questões? Se joga muita culpa na alimentação. Ah, mas tu comeu um negócio que não te fez bem. Por trás disso, existe uma vontade de muitas vezes canalizar através de um alimento inadequado um desejo que eu não consigo muitas vezes conscientizar. Então nós começamos a perceber que nós temos, e isso a doutrina nos coloca muito, responsabilidade. A missão dos espíritas, ou do espiritismo até, feita através dos espíritas, é a propagação desses conhecimentos, dessas ideias, de nos fornecer esse entendimento das nossas responsabilidades, não só com o mundo externo, além de nós, mas principalmente individualmente. Porque nós estamos percebendo as coisas muito mais rápidas em nós mesmos. Não só físicas, emocionais. Nós somos uma geração doente em todos os sentidos. Na questão psíquica, na questão emocional, na questão física, mas primeiramente na questão espiritual, que repercute em tudo isso. Então, aquilo que se fala há tanto tempo tem ensinamentos que são anteriores a esses. Eles dizem que nós precisamos nos conhecer verdadeiramente, profundamente, para que através disso nós tenhamos a tal da paz que a gente necessita, que a gente acha que vem de fora, mas na verdade ela tem que ser criada dentro. Não só a propagação. Um dos lemas, e tem um texto que fala sobre isso, ele diz que, além de nós aprendermos a nos amar como irmãos que somos, nós precisamos nos instruir. Ou seja, nós temos que estudar, não só os livros espíritas, sejam eles quais forem, nós precisamos estudar, porque nós precisamos aprender muitas coisas que nós ainda estamos deixando de lado. Porque é através do ensinamento, do aprendizado, que nós vamos descortinar várias questões que ainda são como véus para nós, que nós não enxergamos um palmo à frente. E o mundo está acontecendo a todo o instante. Então, por que que as coisas acontecem? Ah, não sei. Tá, mas eu posso tentar entender um pouco. Porque quando eu entendo a mecânica, eu me coloco a favor da mecânica. Eu passo a ser uma engrenagem que trabalha naquele mesmo sentido, não oposta. Falando em engrenagem, se nós botarmos uma engrenagem para girar do lado contrário, ela vai quebrar. E é o que acontece muitas vezes conosco. Quando nós tentamos ir contra a toda a questão natural, nós sofremos. Então, é necessário que nós façamos esse entendimento. Estamos num período de transição. E por ser um período de transição, é muita perturbação que chega até nós, a todos os momentos. Muitas coisas estão acontecendo e nos desviam o nosso olhar, a nossa atenção. A nossa atenção deve ser em buscar o equilíbrio, para assim nós conseguirmos nos manifestar de uma forma correta. Não podemos esperar que venha de fora, porque de fora nós sabemos o que está vindo. abalos. Então, façamos a nossa parte. Entendamos qual a nossa posição perante tudo isso.